Esteja em paz aonde estiver. Esteja em paz. Esteja em paz. Esteja em paz aonde estiver. De guerra, miséria, o medo impera. O rei somos sob imenso monte. Não existem regras. Habitado por um povo que tira de letra. Com muito orgulho, sou um filho da periferia. Não se esqueça, aqui os privilégios sempre foram limitados. Simplicidade é o dilema qual fui educado. Aos poucos vou compreender ideologia. Incentivo ocultado. A moradia é sem luxo, a classe é bem humilde. O rapaz é abalado com o divórcio dos seus pais e com herança. Família desejava um berço hereditário, chamado honestidade. Mas pelo contrário, os sonhos de se destacar na vida predominava. Não era simples ambição, era necessidade. Dinheiro, carro e uma bela casa. Status financeiro respeitados da comunidade. Gilhas de ladrão, mano, tretas do mundão. Proceder malicioso, já frequentava a função. Não tinha tempo nem cabeça pra escola. O pensamento paga pau do mal. Muita pretensão, é foda. O beabá do crime e as leis do cão. Lição da rua, o sistema intransigente. Praticamente iniciava sua autodestruição. O passaporte para o inferno. Aí eu vi o seu começo, eu me lembro nessa época. Derivados de tal moda, boné e bicicleta. Altas motos da sequência, profissional eficiente. Um 5557, quadro competente. Apetitoso, não subestimava. Queria ser o mais periculoso da quebrada. Tantos pecados a serem pagos, tamanha penitência. Recanto obscuro de uma existência. Paz, aonde estiver. Rotineiros, a polícia no encalço. Já não tinha mais sossego. Um PM lá da área era seu espinho. O desafio, a crocante, lache no caminho. De certa forma se tornava um alvo imobilizado. Na cabreiragem um refúgio entocado. Na malandragem uma entrada comemorativa. Infelizmente um labirinto sem saída. Por vingança se tornou um homicida. Não suportou a ver seu mano ser covardemente assassinado. Justiça feita, dedo assentado. Mas não desejo, descobriu que era capaz de matar. Eu tô ligado e mataria novamente se fosse preciso. Bicho, sou teu instinto de matador. Encomendou a sua alma e não se arrependia disso, sangue é frio. Sem remorso, paga pau do rumo. Inicia sua vida criminal. A sombra da maldade a curto prazo pode ser fatal. E não temia o versículo mais conhecido. Quem fere com ferro será ferido. Pela primeira vez sem carteiro na detenção. Alguns meses da Febec perreham. O ódio alimentava sua ilusão. Não se arrependeu de seus pecados. Por outro lado, então, quando sua liberdade foi cantada, a ganância já o controlava. É tudo ou nada. Suas palavras francamente me espantavam. Conselhos positivos não adiantava. Foi aí que se intrudou, se afundou na ignorância. Comércio ilegal, falsa esperança. É, o tráfico de drogas realizaria os sonhos de criança. Uou, uou, uou, esteja em paz aonde estiver. Recanto obscuro de uma existência. High meta, sessionário. Destaque no começo, fazer o maior sucesso. A franquia, a aglomeração de usuários. Dia e noite eu consumo, é fora de sério. Fundo do pai. posso ver ceiados na destruição. A consciência tá tranquila, mano, sangue bom. Periferia, um baralho, um ponto acima. O crack é o rei, a cocaína é a rainha. Adivinha, queria pouco, mas era ambicioso. Não se contentava com o que já tinha. Eu via nos seus olhos, refletia um brilho insaciável. Insatisfeita, permanência inevitável. Viver a vida inteira atrás de correria. Facilmente a previsão deu destino perturbado, limitado. Escravo de uma teoria irredutível. Seu pensamento já estava irreconhecível. Em pouco tempo, mano, já tava montado. Ele fez a sua cara, andava bem armado. Grossos, calibre automático e matraca. Aliados por todo lado, considerado. Muito dinheiro, arigueiro. Vejam só os seus bens conquistados a custa de casqueiro. Talvez ousados ao subestimar a competição. Uma pá de cara crescia o olho então. Entrou em guerra com a concorrência com várias bocadas. Queria mesmo o total domínio da quebrada. Várias achadas da mira do inimigo. Não há saída desse labirinto. Esta vez creto, quem tá dentro não sai. O dia a casa cai. Te digo, mas por ferro em brasa, a hora da verdade. No pé da letra, culpabilidade ou inocência. Recanto ou escoro de uma existência. Esteja em paz. Aonde estiver, esteja em paz. Verdade contestada. Quem me garante a existência prolongada? Futuro inseguro, o que irá acontecer? Preceito principal, além do calma, tá pra não morrer. Trocou bala com espinho, eu sei que é embaçado. Não foi ao chão, o alvo mal direcionado. PM escamoso, acendeu pesando a sua recompensa, vivo ou morto. Filhos da puta à procura, desnorteado, desorientado. Um pensamento tão confuso, indeciso, coragem e medo. Resumo de uma vida sem sossego. O crime financia os seus sonhos, depois cobra um alto preço. Ele levou numa qual foi a razão? Me diga, cê estava em ascensão. Nada justifica. É tempo esgotado, teoria revogável. Segundos que não voltam foi precipitado. Tem pra tomada de assalto, viaturas acionadas. Enquadro inevitável, a fuga já tá dominada. GPP é a sigla, cerco para todo lado. Tribunal fatal, já tô ligado. Depois é beta média, polícia legal, autodefesa. Pretexto, julgado, condenado ali mesmo. Sem testemunho, a crocodilache. Revolta zona norte, sentenciado a pena de morte. Desse jeito. Infelizmente, extrema face de um sistema injusto. No peito eu sinto um ódio, eu vejo a função de luto. Família destruída, exemplo de um final maldito. Não estou surpreso. Ferro, dinheiro é queima de arquivo. Que sirva de lição aos que restaram. Impunidade, fatalidade, dramaticidade. Mas Deus é testemunho, é juiz desse processo. É a ele que eu peço, justiça e paz. Esteja em paz, aonde estiver. Muito obrigado. Nana, 016, estado de São Paulo. Nana, DJ Isaac, Nebulé e os parceiros, falou?